96, adicione a identificação, voo Serra Victor 366 para descer a chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050. Baeté, confirme o horário do plano. Desça sem restrições para 2.500 pés, o ajuste no 03. Autorizado a renave, reporta estabilizado. Telema 310, identifique-se, chegada a mar, desça e mantenha o nível de voo 050. Voo do Serra Vitor 366 para que você prepare a chegada. Voo 096, desça para 4.010, o ajuste 1013. Só o meu papá, Juliette, papá, senhora identificação, voo Yamã para descer a chegada Yamã, descendo ao nível 050. Na 310, listado. Mantém. Voo 043, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Tesluno 0 até Taubaté, nível 360. Saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5466, controle 120, décima 8. 360, aprovado o barulho, nível 360, rota Tesluno 0 Taubaté, conforme saída da Eule da Motiva. Transponder 5466, e o controle 208. Correto, voo 2043 pelo transportão meia dúzia. Chamarei mesmo. Romeu Papai de Leste Papado, Samara 3, meu pai, 2, Justina 0, meu filho. Barra meu papai de leste papá, vou ir na proa de dona. Autorizado, barra na proa de dona. Três oito cinco oito, chama a torre 118, decimal 95. Torre 196, desça para 2500 pés, autorizado em Renave, reporte estabilizado. 2500, reportamento estabilizado em Renave, eu sou 0950. Batango Fox, Tango Golf, assim a identificação, voo mais tu para interceptar a chegada MAN, descendo ao nível de voo 050, reduzindo para 250 mais. Mais tua MAN. O papai de leste papai tem condições de incrementar a velocidade, confirma. Ele não copiou? Tem que manter a graça. Sinema 310, sem restrições, desça para 2500, o ajuste na 03. Autorizado em Renato, reporta sobre o senhor Vitor 366. Pouso, sexta no 0, tá? 3258. Foco Tango Golf, reduz a velocidade para 230 nós, número 5 na aproximação. Tá? 230 seria ideal no momento. Papai de leste, papai, autorizar a descida para 3.000 pés. Estou autorizado, pelo TEC. Luna 096, chama a torre em 118 decimal 95. Já. Torre 1096, estabilizando aí na área 10, vamos. Luna 096, reporte passando Terra Vitor 372, QNH 1013. Passamento Vitor. Então 388, solo 56, livrar a primeira direita, solo 1, 219. A livrar a primeira direita, 219, 338. 1096, pouso autorizado, pistão na 0, vento 120 graus, 119. Ele pousa na 90. Portão 62, autorizado, sentado. Chamarei para o toque. Direita de Índia, ponto de espera, torre 1895, que negão na 013. Botão 3858, direto, portão 2. Zero, zero, torre 1895. Funciona 6310, continua. Reporte passando Terra Vita 372, QNH 1013. Ajuste 1013. Luna 096, solo ao 00, ao liberar primeira direita, solo 1219. 09. Romeu, Papai de Leste, Papai de para 2000 país, autorizado NDD, reporta estabilizado. Papai estabilizado, Papai de Leste, Papai do BOR de Salvador. Cuxa M3, 1-0, pouso autorizado, vento 1-2-0, grau 0-9 metros. Após a passagem do tráfego da companhia na curta final, autorizada a linha de manter pistão no zero. Roxano Gol, se desça para 2500, autorizada a renave, reporta estabilizado no Serra Vitor 366. Estou descendo para 2500. Tango Golf, confirme já foi. Alfa, próxima Juliette, voo 9096. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde em graça. Vai aguardar. Mike Charlie Alfa na disputa. Papai Juliette, papai. Oi, boa noite, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, reporte passando marcador externo, QNH 1013. Reportará no marcador externo, no 013, o Papá Juliette, Papá. Bom, só confirmando que o senhor pousa na 1-0, o Papá Juliette, Papá. Afirmo, pousa na 1-0, o Papá Juliette, Papá. Sim. Oxana é 6259, autorizado decolagem em pista 10, vento 120 grau 08. Oi, Juliette. Após o mesmo Juliette pro 07, voo no 096. Xané 6259, decola 05, controle Salvador, 208, bom voo. Salvador 208, Xané 6259. Xané 6259, decolado, 0605, DL, melhor morte. Telema 259, contato a radar, saída da EL, suba para o nível 360. Para o 360, para o 0, mostre para a proxa, né, 259. 259, autorizado, Lido. Autorizado, Lido, da presente, né, 259, agradece. Papai Juliette, papá, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 20 graus, 109. Leve pouso na 10, papá Juliette, papá. Passou o externo, passado e travado, papá Juliette, papá. Pouso já autorizado, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 graus. Livre pouso na 1, 0, papá Juliette, papá. Papá Base Juliette Papá, solo 110, livrar a primeira direita, solo 1219. Tango Fox, Tango Golf, reporte passando Serra Vitor 372, QNH 10113. Informo na decolagem agora de um Boeing da Gol da 10. Gol 2043, autorizado decolagem, vento 120 graus, 119. Decolagem 10 NFA, 2043. Fox Tango Golf, pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 119. Gol 2043, decola zona 2, controle Salvador, 1208, bom voo. Obrigado. 1180, subida Momo, código, após sair confirmado no plano, decola 97, com a esquerda, pode decolar. Transponder 5503, controle 1208. 22043. O Gol 2043, contato radar na decolagem, saída da Eônibus de voo 360. Rael 360, aqui. Certo, mais chega Alfa, confirma que coisa boa de outro mês. Alfa para acionamento 2895-63. Papá, Juliette Papá, autorizado no ingresso Bate 1 no Lima, mais Quebec. Na Quebec, você a posição e chama a torre em 118, principal 95. Boa morte, Val, o 2043. Autorizado, Leda. Leda. Mike Charlie Alpha, prossiga. Mike Charlie Alpha, acione Semitax. Opção Golf, solo zona 5, Oliveira primeira direita, solo 1219. Boa noite. Está ciente, está autorizado o táxi de Alfa, Juliette, Pátio Uno, contorno Pátio, ingresso na Lima, Mike Quebec. A Quebec mantém a posição, chama a torre de 295 para o cruzamento da pista do Fé. Confirme qual vai ser o Pátio? Ingresso no pátio único, contorna esse mesmo pátio. Após a porta do ataque foi Lima. Após contornar o pátio único, na porta da Lima. Pode liberar na pista, Juliette, papai. Isso é a porta aqui no solo mesmo, na Lima. Voo 2043, Centro Recife, 02835. 1835, obrigado. Confirme a frequência de Recife? É 128, hein? Afirmo, 128, decimal 35. Em caso de falha, 125, decimal 1. Obrigado, boa noite. Boa noite, Juliette, papai, frequência livre. Fox Tango, ingresso táxi em Lima, a primeira direita Mike e a porta primeira esquerda Quebec. Na Quebec chame novamente. 50. Autorizado. Mike Charlie Alfa autorizado o táxi, reposta no ponto de espera da Papa. Tango Golf na Quebec, mantém a posição, chame Torre 189. Talvez número 7350. Turca de Maracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5507, controle 120298. Luna 7, quero ouvir a 6310, chame para a estação 3. Falta na Quebec. Mike Charlie Alfa autorizado ingresso na pista 1, na 7, reporte a linha de prova. Foxtango Golf autorizado ingresso na pista 107, autorizado cruzamento até o pátio 5. Alvio 148, chegada na área, desse mantenho 062. Mike Charlie Alpha, autorizado decolagem pistão na 7, vento 120 graus, 119. Autorizado para Sierra Bravo, Foz do Lúvio, Aperto Luno 9, Bangu, Itabuco. Nível 370, saída Momo, transição, Frotis, primeira curva à esquerda. Transponder 5511, no controle Salvador, 120.8. Fortaleza, primeira da via, peso 119. Decolagem 28, controle Salvador, 208, bom curso. 208, mais ou menos. Controle o Papa Tango Mike, Charlie Alpha. O 2194, espera a identificação de chegada bom, se vê se mantém o 050. O 2194 copiou? O 2194, controle. O 94, chegada bom, sistema de identificação, desse mantém o 050. O Papa Tango, Mike, olha, ó. Controle, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, negativo contato, radar prossegue na saída Momo. Tá bom, Mike Charlie Alpha. São 3.062, desça para 4.000 pés, foi proa do Servita 369, Kenegal no 016. Está autorizado o procedimento da R9 pistão no zero, reporte na final. 4.000 na proa do 366, reportará estabilizado na final, 3.062. Gente, autorizado, voa direto do Servita 366, desça para 2.500 pés. Ah, desculpa, controle, eu me confundi. Você falou 369, eu consegui 366. Podemos voar 366? Afirmativo. 366, 2500 pés, reporte na final. São 3662. São 9148, vou produzir Sierra Vitor 369, desça para 4.000 pés, Kenegal no 013. Tá recebendo o Mike Tchad Alfa agora? Sim, aqui, o Mike Tchad Alfa, contato radar, uma milha oeste do Verde, Salvador, passando o nível 060. Ah, afirma, tio. Passou 3662, estabilizando a Renata, de volta. 3662, chame a Torre Salvador 1 no 8, ritmo 95. Salvador agora 1 no 95, obrigado. Já daqui a pouco, 3662. Até. Azul 9148, autorizado o procedimento, a Renata Pistão no 0, reporte na final. No 94, desça para 4.000 pés, NH1 no 0 no 3, autorizado, voa direto Serra Vito 367. Afirma, gol 2194. Salvador, boa noite, eu tenho 3662, passado 372, estabilizado. Tenho 3662, pouso autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado 110, tenho 3662. Oeste, cruza nível 105 e subida, o tipo Xingu. Então, Mike Charlie Alpha, tráfego 2 horas, 1 3 milhas, rumo sudoeste, cruza nível 0, na pista de destino, um banho 737-800. Ah, sim, Matheus, tá no visual, né? Abarca 630, aproveitou, call me to enter 811. Fazendo 9148, chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. E boa noite, azul 9148, Serra Vito 366. Azul 9148, reporte passando Serra Vito 372, QNH 10 na 3. 0 no 3, reporta 372, 9148. TAM 3662, o Solos 39, Olivra 1 no 219. 219-3662, boa. O 9148, pouso autorizado, vento 1 a 20 graus, na 09. De pouso, 9148. Alvo 2144. Chegou, alvo 3 horas, decimal 9 e 5 horas. 2 9 5, boa. Delta 3258, próximo ponto de espera, 90, próximo. Mantenha o ponto de espera, dona 0, 3858. Mantenha o ponto de espera, dona 3858. Oi, boa noite, Gol 2194, sinal baixado lá do São Rosário. Ainda com controle, Gol 2194, torre 118, decimal 95. Bom dia, obrigado, com. Gol 4, sinal São Rosário. Gol 2194, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, KNH1013. Afirma, aguardando a autorização de pouso, 1-0, Gol 2194. Porque acabo de entrar em contato com um plano de voo e o mesmo informou que não possui o seu plano. Confirme onde foi apresentado? Vamos ver se eu compro. De 4, pouso autorizado, vento 120 graus 119. Foi autorizado o pouso de 119 graus 119.